preparaste um corpo para mim. Não te agradaste de holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis, aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Eu estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Versículo 8. Depois de dizer como acima, sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado, não quiseste, nem deles te agradaste. Coisas que se oferecem segundo a lei, no segundo momento acrescentou: eis que estou para fazer, ó Deus, a tua vontade, em remover o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido sacrificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote que se apresenta dia após dia para exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecados. Versículo 12. Jesus, porém, tendo o sacrifício para sempre, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante até os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. E disso nos dá testemunho também o Espírito Santo, porque após de ter dito: esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis no coração deles e as inscreverei sobre a sua mente. Acrescenta: também dos seus pecados e das suas iniquidades jamais me lembrarei. Ora, onde há remissão de pecados, não existe mais necessidade do sacrifício pelo pecado. Louvado seja o nome do Senhor por sua palavra. Vamos orar. Pai, nós somos gratos por este culto. Somos gratos por esta verdade bíblica. Na cruz o Senhor morreu pelos nossos pecados. Na cruz a obra da redenção foi realizada. Na cruz a oferta da expiação pela nossa culpa foi oferecida. E é por isso que nós aqui estamos. É por isso que a tua igreja está presente no mundo. Porque não há mais nenhum pecado. E louvamos o teu nome por tua palavra. E assim pedimos que através da tua palavra o Senhor fale aos nossos corações nesta noite. E pela ação do teu Espírito, o Senhor nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Assim nós oramos agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Quais são as três palavras que a Páscoa nos ensina? Não tem 12 minutos que eu falei, imagina daqui uma semana. Juízo, libertação e aliança. E nós podemos ver nas palavras que o autor da carta aos Hebreus escreveu esta manifestação de juízo, de libertação e de aliança. Nós podemos perceber, à luz da narrativa do texto sagrado, como que de fato o pecado trouxe um mal para a vida do ser humano. E este mal pode ser percebido nesta continuidade de sacrifícios que, segundo o texto sagrado, era necessário ser realizado ano após ano. Ano após ano. E assim, de forma contínua, animais eram mortos, sangue era derramado, sacrifícios eram oferecidos e o pecado nunca era plenamente resolvido. É por isso que nós vemos a manifestação do juízo de Deus sobre a carne, sobre o pecado, sobre toda a expressão do pecado, uma vez que o texto sagrado afirma que o sangue de animais não traria purificação. Fale isso para a pessoa que está ao seu lado. o sangue de animais não traria purificação. E assim, um ciclo contínuo era vivenciado pelo povo hebreu. Sacrifícios de expiação e mais sacrifícios de expiação, e o pecado nunca era resolvido. A transgressão nunca era resolvida, a iniquidade nunca era resolvida. E a humanidade se via distante de Deus, a humanidade se via distante das alianças, a humanidade se via distante da purificação, porque sempre sacrifícios eram resolvidos, eram ofertados, e o pecado não era resolvido. É por isso que o autor começa este capítulo no propósito de encorajar os hebreus em relação à fé em Jesus, lembrando-os de que a fé em Jesus traria de fato a purificação, porque a lei era inoperante, a lei era ineficaz. Veja o que diz o texto sagrado nos primeiros versículos. Ora, visto que a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros e não a imagem real das coisas, ela nunca consegue aperfeiçoar aqueles que se aproximam de Deus com os mesmos sacrifícios. E eu quero fazer o destaque nesta primeira parte do texto sagrado ao versículo 4, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecado. Apesar deste sacrifício de expiação estar presente na lei, ele não era eficaz. Ele não era pleno no resultado que se esperava. E assim, os sacrifícios da velha aliança eram insuficientes para o perdão e para o acesso a Deus. É por isso que João, quando olha para Jesus, no capítulo 29, o identifica como Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus. E qual era a missão de Jesus? Tirar o pecado do mundo. Porque se a velha aliança era insuficiente, se a aliança da lei era inoperante, se a aliança da lei era ineficaz naquilo que ela se propunha a fazer, o sacrifício que Jesus haveria de realizar na cruz era totalmente eficaz, era totalmente pleno. E é por isso que João identifica Jesus em João 1,29 como o Cordeiro de Deus que iria tirar o pecado do mundo. Porque se o sangue de animais não traria a remissão, se o sangue de bodes, de touros, de vacas não tinha o poder de remover o pecado do mundo, o sangue de Jesus era totalmente eficaz. O sangue de Jesus era totalmente pleno. E, portanto, graças ao seu sangue, o pecado, a iniquidade e a transgressão pode ser removida do coração do ser humano. É por isso que Jesus, na ceia, lá em Mateus capítulo 26, quando da celebração da Páscoa, ele come do pão, ele bebe do suco da uva com os seus discípulos, ele diz: eis que estabeleço uma nova aliança com os seres humanos. Não mais a aliança da lei, não mais a aliança de um sacrifício inoperante, mas a aliança do sacrifício do seu próprio sangue, do seu próprio corpo, da sua própria carne, um sangue totalmente eficaz para a remissão dos nossos pecados. Porque se o sangue de animais, de bodes, de touros, de vacas, não trazia purificação, o sangue de Jesus traz. O sangue de Jesus limpa. O sangue de Jesus lava, o sangue de Jesus purifica. Lembram da mensagem do domingo passado? Quem aqui estava? Isaías capítulo 1, versículos 18, 19 e 20. Venham, e vamos discutir essa questão. Por mais que os vossos pecados sejam escuros como a escarlate ou vermelho como o carmesim, eles se tornarão alvos como a neve e branco como a lã. Porque aquilo que a lei não podia fazer, o sangue de Jesus fez. E esta é a nova aliança de Deus para com a humanidade. Pelo sangue de Jesus nós podemos ser purificados. Pelo sangue de Jesus nós podemos ser lavados. Podemos até fazer a mesma oração que Davi fez no Salmo 51. Pelo sangue de Jesus, se o Senhor nos lavar, seremos limpos. Se o Senhor nos purificar, seremos verdadeiramente puros. Porque aquilo que a lei não podia fazer, o sangue de Jesus fez. Amém. O sangue de Jesus nos purificou. O sangue de Jesus nos lavou. 1 João, capítulo 4, versículo 10. A palavra do Senhor vai nos dizer: e nisto consiste o amor, não em nós, não que nós tenhamos amado a Deus, mas que Deus nos amou, enviou o seu Filho para ser a propiciação pelos nossos pecados. O Senhor nos amou e o seu sangue foi derramado para os nossos pecados. Por isso, se a antiga aliança era insuficiente, se a antiga aliança era ineficaz, o sangue de Jesus nos purifica de todos os nossos pecados. O sangue de Jesus tem esse poder de nos lavar. O sangue de Jesus é o sangue da nova aliança, o sangue da purificação. É por isso que Páscoa é o estabelecimento de uma nova aliança de Deus para com a humanidade. Mas veja a continuidade do texto sagrado. Quando o texto então vai dizer, a partir do versículo 5, você pode acompanhar: por isso que ao entrar no mundo, Cristo disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas preparaste um corpo para mim. Não te agradaste dos holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito: eu estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer como acima, sacrifício, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradasse, coisas que se referem segundo a lei, um segundo momento acrescentou: eis aqui, estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Ele remove o primeiro para estabelecer o segundo. Versículo 10. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus, uma vez por todas. A obediência de Jesus o levou a abolir a antiga aliança para estabelecer a nova aliança. Nesta seção do texto, nós encontramos algumas referências diretas a textos do Antigo Testamento. Salmo 40, versículo 6, Isaías capítulo 1, versículo 20, Jeremias 6, 20, Amós 5, 21, Isaías 55, 1 João 6, 51 e João 14, 31. Mas eu quero chamar a sua atenção para o versículo 10 do texto que nós lemos. Nesta vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus uma vez por todas. Na oferta do corpo de Jesus é que nós temos a celebração desta nova aliança. Foi por causa da obediência de Jesus, e nós vimos aqui pela manhã no texto de Isaías capítulo 53, como uma ovelha muda, ele foi conduzido ao matadouro, sem abrir a boca, sem reclamar, de forma voluntária, livre, espontânea, porque o que motivou a obediência de Jesus foi o amor que ele teve e que ele demonstrou por mim e por você. Foi por isso que Jesus não reclamou da cruz, ele não reclamou do seu sofrimento, ele não reclamou da humilhação, ele não reclamou da dor que estava sobre ele. Foi por causa da sua vontade, foi por causa da sua obediência. É por isso que João registrou, e você pode abrir a sua Bíblia, lá em João capítulo 6, versículo 51, quando Jesus então afirmou: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que darei pela vida do mundo. Este pão é a minha carne, que darei pela vida do mundo. Aqui nós podemos ver, então, esta reedição da expressão do amor de Jesus por todos nós. A expressão do amor de Jesus pela humanidade. Ele deu a sua vida voluntariamente. Por amor a mim, por amor a você. Você pode falar isso para a pessoa que está ao seu lado. Olhe para ele novamente, carinhosamente, e diga: foi por amor a você. Foi por amor a você. Foi por amor a mim, foi por amor a nós, que voluntariamente, como uma ovelha muda, o Senhor levou sobre si o preço da condenação eterna imputada sobre nós. E é por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, vai dizer que ele, mesmo sendo Deus, não usou por usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou, assumindo a forma de servo. E sendo achado na forma de servo, ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que o Senhor o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua o confesse como o Senhor, para a glória de Deus Pai. Louvado seja o nome do Senhor. O sacrifício de Jesus foi voluntário para nos oferecer esta nova aliança. E assim, a parte final do texto que nós lemos, a partir do versículo 11, então vai nos dizer: ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem ser removidos. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante que os seus inimigos sejam postos por estrado diante dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. E disso nos dá testemunho também o Espírito Santo, porque após ter dito: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis no coração deles e as inscreverei sobre a sua mente. Acrescenta: também dos seus pecados e das suas iniquidades jamais me lembrarei. Ora, onde há remissão de pecados, não existe mais necessidade de sacrifício pelos pecados. Aqui chegamos ao ápice desta aliança que Deus fez com a humanidade. O versículo 16 e 17 nos fala sobre esta aliança, trazendo a lembrança daquilo que estava lá em Jeremias capítulo 31. Porque se você abrir a sua Bíblia em Jeremias 31, versículos de 31 a 34, você verá estas mesmas palavras que aqui foram ditas novamente. Esta é a aliança. E qual é a aliança? O que está no versículo 18. a remissão dos pecados. Tudo que Jesus fez na cruz, fez por um propósito: a remissão dos pecados. Nesta noite, tudo o que será feito tem um propósito: a remissão dos pecados. A morte, a expiação, a ressurreição de Jesus tinha um único propósito: a remissão de pecados. Porque no céu, e João teve esta visão, e eu já lhe convido para que você abra a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 5, viverá um povo lavado e remido pelo sangue de Jesus. No céu estará um povo comprado pelo sangue de Jesus. No céu estará um povo marcado pelo sangue do Cordeiro. No céu estará um povo comprado por causa do sangue de Jesus. E isso é o que nos diz Apocalipse capítulo 5, a partir do versículo 9. E eles cantavam um cântico novo: tu és digno de receber o livro, de abrir os seus selos, pois foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, raça e nação. E cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Versículo 13. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há, que diziam: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre. Amém. Louvado seja o Cordeiro que derramou o seu sangue, que entregou o seu corpo para estabelecer uma nova aliança e na nossa vida não mais existir o pecado. Assim nós celebramos o Senhor, porque tudo isso já foi cumprido na vida de Jesus, e hoje eu e você podemos viver purificados, podemos viver lavados e restaurados, porque o sangue do Cordeiro foi derramado sobre as nossas vidas. Eu queria lhe convidar nesse momento, você fechar os seus olhos, baixar a sua fronte e juntos orarmos ao Senhor, agradecendo a Deus pelo sangue do Cordeiro, agradecendo ao Senhor porque na sua morte e na sua ressurreição os nossos pecados foram perdoados. E assim, irmãos e irmãs, nós podemos viver purificados, podemos viver restaurados, porque o Senhor derramou o seu sangue, o Senhor sacrificou a sua carne, e agora não há mais pecado, não há mais iniquidade, não há mais transgressão que nos afaste do Senhor. O pecado não tem mais nenhum domínio sobre as nossas vidas. Nós não vivemos mais segundo a condenação. Nós vivemos para a glória do Senhor. E nesta noite nós podemos exaltar ao Senhor, porque o seu sangue foi derramado, os nossos pecados foram purificados, esta nova aliança foi estabelecida. E no cântico de celebração, que está em Romanos capítulo 8, não há nada que nos separe do amor de Deus. Nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Louve o Cordeiro, adore ao Cordeiro, celebre a obra do Cordeiro. Está consumado. A pedra do túmulo já foi removida. Ele não ficou na manjedoura, porque ele cresceu. Ele não ficou na cruz, porque ele morreu. Ele não ficou no túmulo, porque ele ressuscitou. Louvado seja teu nome, Pai. Obrigado porque os nossos pecados foram purificados. O teu sangue nos lavou. O teu sangue nos purificou. E nós celebramos o teu nome e oramos por aqueles que estão aqui ou aqueles que estão nos acompanhando pela internet ou pelo rádio e ainda não tiveram essa experiência de purificação. Que o teu sangue seja derramado sobre essas vidas nesta noite e que o milagre da redenção, o milagre da purificação, o milagre da salvação aconteça para a glória do teu nome. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. meu nome é Pedro e eu sou um apóstolo. Talvez para vocês eu não pareça com um apóstolo. Bem, é porque eu sou um homem simples, um pescador, um homem do povo, mas eu não vim aqui falar de mim mesmo. Quando eu conheci Jesus, ele tinha mais ou menos 30 anos. Ele foi batizado por João Batista e logo depois do seu batismo, ele foi cheio pelo Espírito Santo. Então começou o seu ministério. De início, causou um pouco de tumulto, dizendo às pessoas como Deus realmente era e como queria que as pessoas vivessem. Nunca ouvimos alguém antes assim. Ele trouxe a realidade do poder, exaltação e o amor de Deus para as nossas vidas. Ele veio para a nossa pequena cidade para ensinar e acabou mudando completamente as nossas vidas. Nós que antes éramos simplesmente pescadores, passamos a ser pescadores de vida.